E em outro hadith, em outro dito do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wa sallam, nos é lembrado um episódio do dia do juízo, do dia do julgamento frente a Deus Altíssimo seja, que envolve o povo de Noé e a nação do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com todos eles. É compilado por Al-Imam Al-Bukhari do hadith de Abi Sa'id, que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wa sallam, disse: Yaji'u Nuhun alaihi salam wa ummatuh, fayaqulu Allahu azza wa jal, hal ballagt? Fayaqul, na'am ay rabb. فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل. Então, o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: Noé virá junto com a sua nação e Allah, exaltado seja, dirá: Você transmitiu a mensagem? Então Noé, que a paz de Deus esteja com ele, dirá: Sim, meu Senhor. E Deus Altíssimo seja tudo conhece. Conhece a realidade e sabe que Noé transmitiu, porém é o tribunal de Deus e a justiça de Deus nesse dia que será o dia da verdade, o dia da plena justiça. Então Noé dirá: Sim, meu Senhor, sim, eu transmiti. E Deus interrogará a sua nação: Ele vos transmitiu? Então eles dirão: Não, não nos foi enviado nenhum profeta. Vejam a cara de pau. Assim como foram incrédulos, obstinados e teimosos na vida mundana, até mesmo no dia do juízo, frente a Deus Altíssimo seja, eles dizem: Não, ninguém foi enviado a nós, nunca ouvimos falar disso. Então Deus Altíssimo seja dirá a Noé: Quem testemunha para ti? Quem pode testemunhar ao seu favor? Noé, a paz de Deus esteja com ele, diz: Muhammadun wa ummatuh, Muhammad e a sua nação, o último dos mensageiros de Deus e a nação dele, aqueles que o seguiram. Aí disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: Então testemunharemos que ele transmitiu. E este é o dizer de Deus: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. E assim fizemos de vós uma comunidade mediana, ou seja, uma nação de equilíbrio, uma nação de centro, uma nação justa. E assim fizemos de vós uma nação mediana, justa, para que sejais testemunhas dos homens e para que o mensageiro seja testemunha de vós. Este versículo em Surat al-Baqarah, versículo 143. Vejam a nobreza da nação do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. A nobreza da nação do Alcorão, reconhecida até mesmo pelos primeiros profetas. Temos que refletir sobre isso para merecermos realmente essa nobreza e honrarmos essa responsabilidade. Devemos ser cumpridores da religião de Deus e verdadeiros seguidores do Alcorão Sagrado para termos a felicidade nessa vida e a salvação e a honra na vida eterna. Assim, esta nação testemunhará de acordo com a verdade que nos foi transmitida por Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. De acordo com o testemunho de Muhammad, que Deus enviou a Noé com a verdade, e que ele, Noé, transmitiu a verdade de forma completa e perfeita. Não deixou nada que os beneficia sem ordená-los a cumprir. e não deixou nada que os prejudica sem os proibir e os alertar. Também é narrado por Al-Bukhari e Muslim que o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, disse: quer que vos mencione sobre o falso Messias, sobre Ad-Dajjal, um dito que nenhum profeta mencionou ao seu povo? Ele é caolho e ele terá algo como o paraíso e o inferno. E aquela que ele diz ser o paraíso é o inferno. E eu vos alerto assim como Noé alertou o seu povo sobre ele. Vejam como o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita o profeta Noé e cita o zelo que Noé teve pelo seu povo, a ponto de citar Ad-Dajjal, o falso Messias, que muito dificilmente estará presente na época deles. Porém, mesmo assim, ele os alertou sobre esse fato que ocorrerá antes do fim do mundo. E assim todos os profetas o fizeram, e o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita alguns detalhes e diz que nenhum profeta antes dele citou esses detalhes. Ele é caolho e ele terá algo como o paraíso e o inferno. E assim foram todos os profetas de Deus. Transmitiram a mensagem de Deus perfeita e completa. E se estabeleceu assim a verdade, como disse Allah subhanahu wa ta'ala em Surat An-Nisa, versículo 165, mensageiros, por alviçareiros e admoestadores, para que não houvesse da parte dos humanos argumentação diante de Allah após a vinda dos mensageiros. E Allah é todo-poderoso, sábio. Rusulam mubashirin wa munzirin li alla yakun lin nas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima.